A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora, aí está a caixinha mágica das grandes músicas, powered by www.radioantenaweb.info, a sua estação para as canções dos anos 70, 80 e 90. Na emissão de hoje trazemos mais três sucessos. Primeiro, The Look, dos Roxette, em 1989. Seguem-se os britânicos Electric Light Orchestra, de Jeff Lynne. E o clássico, a música, uma das músicas mais conhecidas dos Electric Light Orchestra, chama-se Last Train to London. Depois, Last But Not Least. Claro, não menos importante, a nossa Jukebox Love hoje traz uma versão de uma balada eterna. Aqui pelos Everything But A Girl, I Don't Wanna Talk About It. E nós não vamos mesmo falar mais, vamos à música porque ela não pode mesmo esperar. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. The lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do. You. And I go la la la la la. She's got the look. She's got. Jukebox. By your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a to my heart. Sucesso imortal do Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It. Para o meio da nossa emissão de hoje ficam os Electric Light Orchestra com Last Train to London. E o último vagãozinho da nossa carruagem pertenceu aos Roxette com The Look. Fica o encontro combinado aqui na sua rádio antena web para a próxima emissão da Jukebox. Não falte! Jukebox.